Hoje é dia 31 de agosto de 2023. Estou aqui com o Lauro Ramalho, de novo. Novamente. E Lauro, na nossa última conversa, eu me lembro que você comentou da sua formação no ensino médio, que lá foi o seu primeiro contato com o teatro. E aí disso eu fiquei me perguntando se então você sempre morou aqui em Porto Alegre? Sempre. Morou. Desde sempre. E você mora aqui no Sarandi? Moro aqui. Desde sempre também? Não. Aqui na verdade é o Parque São Sebastião. São Sebastião, meu Sarandi bairro. Sarandi é um pouco depois. É o próximo bairro na realidade. Uh-huh. Eu nasci na realidade, eu morei muito tempo no quarto distrito. Uh-huh. Eu nasci no Maranhão. Depois a minha família comprou uma casa em Canoas. Ah, morei em Canoas. Uh-huh. Agora eu lembrei, um tempo, assim, no bairro Niterói. Mas foi bem na minha infância. Eu nasci no Maranhão, logo em seguida meu pai comprou essa casa, nós fomos pra lá. Ele vendeu e nós voltamos pro quarto distrito. Uhum. Aí eu morei na Nessa Fontoura, depois eu morei na Guido Mondim, que fica pela Redondeza, e vim pra cá. Uhum. Eu moro aqui há mais de 40 anos. Uhum, então. Eu fiz 15 anos aqui. Acho que vou fazer 60. 15 anos morando aqui nesse mesmo lugar aqui. Nesse mesmo lugar. Mas é 15 anos ou 40? Eu fiz 15 anos aqui. Ah, 15 anos. Eu vou fazer 60, então são 40 e poucos anos. Uhum. 45. Uhum. É? No mesmo espaço. No mesmo endereço. Porque os meus pais morreram e aí esse apartamento ficou pra mim. Uhum. Ficou, minhas irmãs fizeram uma doação e ele ficou pra mim. Uhum. É um apartamento ótimo, eu gosto de morar aqui. A única coisa chata é que ele fica um pouco distante do meu trabalho, de tudo que eu faço. Mas isso também não é. E a cidade, ela ficou muito grande, né? Sim. A cidade se espraiou e aí... Aqui tem tudo que eu preciso. Tem um shopping. Tem um shopping super agradável, tem tudo, tem farmácia, tem boys. Alô. Alô. Isso não é assunto, viu, pra entrevista. E... tudo é assunto para entrevista. E na nossa última vez também, foi mais ou menos nessa questão aqui em que... até onde a gente conseguiu chegar e tem um registro. Tá. Que é sobre a sua relação pessoal com a sua persona artística e se existe alguma comunicação entre vocês. Registrado, existe que você comentou que você costuma separar esses dois lugares. E você também comentou que a Laurita ensina e muito Lauro em alguns sentidos, especialmente quando tá em cena. Uhum. Né? E aí você tava falando sobre que na verdade você é muito tímido. Uhum. Você falou que a todos são agora tímidos. Um pouco menos, mas já fui bem mais. E eu acho que assim, a personagem colaborou muito, né? Para que a comunicação se desenvolvesse melhor. A relação com as outras pessoas se desenvolvesse de uma forma melhor, né? O que é a timidez? É o medo que tu tem da negação da outra pessoa, né? De não ser aceito por um grupo de pessoas, enfim. Obrigada, viu? E o trabalho com arte, mais especificamente no teatro, eu acho que isso te ajuda muito nessa relação, porque tu trabalha basicamente com o público. Uhum. Então aos poucos tu vai quebrando essas coisas, né? Essas barreiras. Mas isso é uma coisa da personalidade mesmo, do temperamento. Uhum. Mas melhorou muito. Pode abrir, querido. Obrigada. O que eu quis te dizer... Se você quiser levar, moço, isso daqui... O que eu quis te dizer naquela época é que... tá tudo bem aí? Uhum. É que a Laurita não é nada mais, não é nada além do que um personagem, dos tantos que eu já fiz. Claro que é o personagem de resistência que eu tenho trabalhado sempre. E mais tempo. Mais tempo, e não, eu acho que por muito tempo ainda, se as portas estiverem abertas, estarei trabalhando com ela. Então, é um personagem muito fácil de eu acionar, né? Em um determinado trabalho, vou lá, faço o que eu tenho que fazer, mas sempre, sempre sabendo que é um trabalho como ator também. Um trabalho de ator, um trabalho com personagem. Que dá mais, claro, dá mais liberdade, eu tenho mais liberdade, eu não tenho um texto pronto, eu trabalho basicamente com a improvisação. Aí eu te digo que a Laurita ajudou muito no meu trabalho de ator, porque me deu essas ferramentas todas, né? De trabalhar com o público, assim. Tinha uma coisa que eu não fazia. Quando eu fui trabalhar no Extravaganza, a primeira coisa que a Adriane, a diretora, falou é assim: tu trabalha com comédia e tu não olha nos olhos das pessoas. E foi pra mim um choque, porque era verdade. Claro, sempre isso, né? Medo da reação. Medo não, receio da reação negativa das pessoas. Então eu sempre fazia o show e olhava aqui. Agora, daí a partir de lá, e mesmo no teatro, eu comecei a olhar nos olhos da pessoa, o que faz total diferença. Pra mim, né? Enquanto ator, e pra quem tá assistindo, enquanto espectador. Então são essas coisas que eu fui lapidando, eu fui elaborando a personagem um pouco mais sensata, sabe? Porque eu acho que antes ela era um pouco... eu acho que ela é irreverente ainda, mas eu acho que tinha... Às vezes eu passava dos limites. Em que sentido? Em brincadeiras com pessoas que eu conhecia, sabe? Às vezes até, não querendo, nunca quis, mas às vezes até podia ofender algumas pessoas. Soube de fatos assim, de pessoas que não gostavam do meu trabalho porque achavam que eu ofendia. Mas era uma brincadeira, entendeu? E achava que eu podia tudo. Não pode, né? A gente tem que filtrar um pouco as coisas. E aí também fui burilando isso, fui lapidando. Então, se tu vê meu show hoje, comparando com o de muito tempo atrás, ele é bem mais econômico nesse sentido. Assim, sabe? Eu prefiro falar muito mais das coisas, do cotidiano, do que diretamente das pessoas. Eu falo das pessoas porque tem essa identificação com o público. E o público adora isso também. Sabe? Tem que estar em determinado local e falar: ah, o fulano de tal, te encontrei não sei onde, no escurinho do Dark Room. As pessoas até se sentem homenageadas. Mas eu peguei bem mais leve de um tempo pra cá. Então é isso. O tempo vai trazendo coisas que são importantes. E sempre, né? Acho que tem que fazer um trabalho com seriedade, honestidade. E reflexão, sabe? Fiquei pensando assim. Estava dando uma entrevista esses dias com uma amiga minha e ela disse: tudo isso é fruto de trabalho. São 40 anos, né? De trabalho como ator. E a Laurita, eu descobri a data certa que eu comecei, foi em 96. Estava pensando. E foi exatamente quando a Marisa Monte lançou o primeiro disco dela. Você comentou. Então eu tenho a data certa, porque antes eu me perdi 96. Um pouco. 96 eu comecei, foi minha primeira experiência. E mudou muito de lá pra cá. O mundo mudou também, né? Você se transformou junto com a Laurita? Isso é muito incrível. Porque assim, eu comecei numa época que não existia tecnologia, não existia informática, não existia rede social. E isso faz toda a diferença. Hoje a comunicação é muito mais rápida, né? Porque tudo, sabe tudo aqui pelo teu celular. Nós não tínhamos isso. Não tinha computador. A gente tinha... Não tinha telefone. Pouquíssimas pessoas tinham telefone, porque telefone era uma coisa caríssima na época. Para se ter uma linha telefônica era uma fortuna. Tu ficava meses, anos esperando que a CRT, na época que era o órgão que fazia isso, te liberasse uma linha telefônica. Eu lembro que para fazer show era muito complicado, porque eu tinha que marcar. No último dia em que eu me apresentava, eu já tinha que marcar a semana próxima. Porque não tinha um contato. Caramba. Ou se não, era um telegrama. Para fazer ensaios era muito ruim. As pessoas mandavam um telegrama. E depois eu adquiri um bip. Lembra um telebusca? Que era uma coisa assim, um tijolão laranja ali. Vinha uma mensagem dizendo: você tem que ligar pro telefone e tal. Aí tinha que ir no telefone público, ligar pra pessoa pra saber qual era que rolê, a informação. Que era horrível. Horrível. Hoje tá tudo aqui. Então isso faz muita diferença. Os meios de comunicação ajudaram bastante, né? E ao mesmo tempo que banalizou um pouco o trabalho do artista, né? Porque ele tá todo também aqui. Às vezes as pessoas nem vão te assistir porque elas sabem que tu tá ao alcance. Uma peça hoje tá toda no YouTube. Um espetáculo, um show, tá tudo ali. E acho que a gente, de certa maneira, é uma pergunta que passa por isso que a gente já tá conversando também, que é sobre... Se você percebe que houveram deslocamentos na sua pessoa, como Lauro, ao longo do tempo, a partir desse seu trabalho com a Laurita. Laurita produziu deslocamentos na sua vivência? Que tipo de deslocamento? Como se de alguma maneira ela te forçou a se transformar. Interessante essa pergunta. Eu acho que sim. Mas é uma transformação mais emocional física. Eu mantenho muitas características da personagem até hoje, no modo de... Não, na verdade não, eu comecei como... que a gente chamava, nem existe mais esse termo, caricata, que era o ator, o transformista cômico, né? Que fazia piadas, enfim, e que contava bobagens, e que fazia números engraçados. Mas depois de um certo tempo, eu continuei usando essa linguagem de humor, mas com uma sofisticação que eu não tinha. Nos figurinos, por exemplo, eu comecei a usar figurinos mais elegantes, perucas mais bem tratadas, uma maquiagem melhor. Então, houve essa evolução física, mas eu acho que a evolução maior foi realmente emocional. De tu entender realmente qual é a função. O que que tu tá fazendo ali, naquele espaço? O que aquilo proporciona para aquelas pessoas que estão assistindo e o que aquelas pessoas vão levar daquilo? Porque é muito importante. Não é uma brincadeira. Eu tenho relatos de pessoas que dizem que, assim, por exemplo, num determinado momento da vida delas, quando elas estavam sofrendo uma crise existencial muito grande, um momento de depressão, elas iam para as casas noturnas para assistir os shows e elas saíam muito melhor. Uma menina uma vez me disse que toda vez que assistia um número que eu fazia, que era Eu Sou Rebelde, ela chorava. Mas era um choro não de tristeza, era um choro de emoção e ela ficava super bem depois daquilo. Então, sabe, e até hoje eu tenho esses retornos assim, de pessoas que falam. É, te assistir, tanto no teatro como no palco de boate, é muito bom, eu me sinto melhor, assim, as coisas se renovam para mim. Então, sabe, a gente às vezes tem uma importância que nem a gente imagina. E em você, afeta as pessoas, então? Mas e Lauro? Lauro já se afeta, sentiu também? Afetado de alguma maneira intensa? Acho que sempre. Por conta do trabalho? Acho que sempre. Sempre. Por mais que eu faça, por mais que eu esteja lá e já sei como que é o processo, sempre é diferente, sempre me causa alguma reação, uma emoção, seja pela música que eu estou fazendo, que está talvez representando um momento da minha vida, porque nada é aleatório, assim, eu escolho as coisas conforme o momento que eu estou vivendo. Mas principalmente no teatro eu acho que isso é muito relevante. No teatro, a gente diz, né, brinca, não brinca, é verdade, que o teatro salva, que a arte salva, né? E o teatro ele te leva para um outro lugar. E é verdade. Quantas vezes eu mal com alguma situação, quando tu chega lá, mesmo, acho que nesse sentido as duas coisas são muito parecidas. Tu chega naquele momento com aquelas pessoas, tudo muda, tudo se transforma. Tem uma energia que é compartilhada ali com aquelas pessoas e que tu também, nesse momento de sofrimento ou de tensão, tu também promove junto com aquelas pessoas. Então é muito rico isso, eu acho lindo. Eu já fiz, por exemplo, espetáculo com, sei lá, quase 38 graus de febre. Na hora a gente não sente nada. Eu já fiz, agora eu tô com uma... Até evitei de sair de casa. Tô com uma faringite. E aí eu saí esses dias. Passa! Sabe, passa. Claro, não. Não sou louco de achar que isso vai resolver os problemas. Tem que medicar e tudo. Tem que procurar ajuda sempre que necessário. Mas tem um momento ali que tudo passa. E não é assim, não é uma coisa de sair do teu corpo. Tem um pouco de... as pessoas falam um pouco disso, né? De atores que são tomados pela personagem. Que vivem aquela personagem intensamente e que acabam não se reconhecendo. Não é assim, não é isso. Mas é uma energia mesmo. Uma coisa muito forte que vem, te pega, te põe naquele estado e naquele lugar e tu fica muito bem. Eu acho que é realmente salvador. É libertador. Tanto é que você continua fazendo, né? Eu acho que se eu não fizesse eu já teria morrido. Porque é verdade. Eu escolhi esse trabalho, ele não é fácil, sabe? De todas as agruras que tem em torno disso. Toda uma expectativa, às vezes, que a gente cria e que não acontece. Projetos que a gente faz, agora eu tô te falando que eu tô fazendo vários projetos que a gente se dedica quase que acabam não sendo selecionados. Então tudo isso é muito frustrante, mas é a profissão que eu escolhi. E eu acredito que outras profissões também têm os seus problemas. Uhum. Mas dentro disso eu vivo bem, razoavelmente bem, há 40 anos. Uhum. Eu vivo única e exclusivamente do meu trabalho. Isso é fantástico, sabe? Eu vejo meninos, atores novos, meninos que assim, não conseguem chegar, fazem um esforço sobrenatural para chegar a um lugar e não conseguem. É uma questão de tempo também, principalmente os saídos da escola de arte dramática, porque todo ano a escola vai botando um monte de gente para trabalhar. Não tem espaço para todo mundo, ainda mais na cidade que a gente vive. Eu vejo tanta, e atores até mais consagrados, passando trabalho, passando dificuldades, porque se agravou muito com a pandemia. Mas eu ainda estou aqui, estou trabalhando, vou fazer 60 anos e tem um grupo, tem uma companhia que está se renovando. Eu acho que é isso, também tem que ir atrás, né? Não adianta ficar sentado na sua casa esperando que venha um convite maravilhoso, porque ele não vai acontecer. Tem que correr, né? E em relação especificamente ao seu modo de se comunicar, isso eu lembro que você comentou algumas coisas já na nossa outra conversa. Quando você está montado, você percebe alguma transformação específica na sua maneira de comunicar as coisas? Eu fico mais à vontade, sem dúvida. Não é nosso caso, aqui eu fico super à vontade porque somos só nós dois. Mas se tem mais pessoas aqui, talvez eu me sentisse mais à vontade com a Laurita. Uhum. Porque eu acho que sim, que eu criei isso, né? Há muito tempo que eu trabalho com isso. Então, eu acho que ela tem uma facilidade de comunicação maior do que eu. Não que eu não tenha. Mas por essa timidez que eu já te falei, se tivesse muitas pessoas aqui, eu estaria, sabe, conversando muito bem e sem nenhum constrangimento. Talvez, aqui, se houvessem essas pessoas, talvez eu ficasse um pouco mais retraído. Mas é isso que eu te falei. Aos poucos eu fui trabalhando isso, administrando, lidando bem. Eu não gosto de falar em público. Não gosto. Não gosto mesmo. Não, Laura, não gosto de falar. Se eu tiver que, por exemplo, fazer uma palestra falando sobre o meu trabalho de ator, para um público enorme no auditório, eu vou ficar muito tenso. Se for a Laurita lá fazer exatamente a mesma coisa, é muito diferente. Porque eu sei que eu estou usando um personagem e que eu posso ir além do que o Lauro iria, sabe? Uhum. Isso é bem louco, mas acho que é da personalidade, sim. Mas eu não gosto. Não gosto de ser grande. Tanto que assim, todas as coisas que eu faço, os lugares que eu vou, por exemplo, se tu perceber, eu não vou em lugar que tem muita gente. Nunca. Uhum. Nunca. Eu prefiro ir no Mix, que é um lugar que tem pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas, que tem um número reduzido de pessoas. O Vitrô, que às vezes, aquela noite estava cheio e eu já estava me sentindo mal. Não gosto de muita gente no entorno, sabe? Eu me sinto um pouco claustrofóbico, às vezes, nos lugares. E tem muita gente, né, que vem com... Isso eu acho lindo. Não é que eu não goste, tá? Mas me dá um certo nervoso. Quando te cumprimentam. Quando eu tenho que falar, eu tenho que conversar com as pessoas, às vezes eu não quero. Aquela noite, por exemplo, eu só queria ficar lá de papinho com o menino, com o Yuri. Ainda bem que eu te encontrei. Contigo é diferente. Tá, a gente tem liberdade. Então eu não tenho o menor problema de ficar aqui um dia inteiro conversando com ti. Porque eu acho que é importante. E porque eu acho que tu tem interesse nisso. Né? Uhum. Mas, e aí tem isso também, né? Às vezes é assim, é muito banal essas conversas, pessoas que eu nem conheço, e aí eu tenho que conversar. E tu tá fazendo o quê? Tem que ter certa preguiça também, às vezes, de falar sobre isso. Não confunda com arrogância. Claro, que às vezes você não tá afim, você tá no seu momento de lazer, né? Você não quer falar sobre trabalho. Por exemplo, tem um lugar que eu adoro, que é o Ocidente, eu não vou mais. O Ocidente é um inferno, chegar lá é milhões de pessoas. Eu não gosto mais disso. O som me incomoda, tudo me incomoda. É um monte de velhice também, tá? Bom, essa pergunta acho que você já me falou agora mesmo, que é se você já se sentiu capaz de fazer coisas montado, você não faria desmontado, para além disso que você já comentou comigo de falar em público, de se expressar, tem mais alguma coisa? Acho que não. Não? Não. E, Lauro, a gente já conversou também sobre essa coisa das gerações. Você me comentou uma vez que você percebia uma geração antes de você, a geração de vocês, das transformistas, das rainhas da noite, uma geração que vem depois e ainda e mais, mais uma nova. Você poderia pra me falar é bem claro. Um pouquinho mais sobre isso? Porque eu não tenho registrado. Eu já sei o que você me falou. Se você puder me contar de novo pra gente registrar, especialmente dessa geração que veio antes, então, das pessoas. Quando eu comecei, agora eu tenho claro. O ano que foi 96, já existiam transformistas trabalhando, já existiam uma série de casas noturnas muito conceituadas, inclusive. Eu não conhecia esses artistas. O meu primeiro contato foi exatamente quando eu fui fazer. Eu não frequentava anteriormente esses lugares. Por mais convites que eu tivesse, o Castanha já fazia e já me convidava, mas eu não ia. Até talvez por, sei lá, preconceito, ou por, sei lá, não sei exatamente porquê, ou por falta de interesse. Mas eu sabia que, quando eu cheguei no Borges, eu sabia que existiam outros artistas e eu fui conhecê-los. Conheci grandes artistas, pessoas incríveis, com trabalhos fantásticos, que é o caso da Rebeca. A Rebeca é quase da minha geração, mas ela vem um pouco antes, ela começou antes. A Glória Cristal começou um pouquinho antes, a Lady Cibele começou. Mesmo que depois nós tenhamos nos encontrado e trabalhado muito juntos, uhum. Andara vem um pouquinho antes. Isso que eu falo antes são 5 anos no máximo. Uhum. Antes delas, tinham outras, uhum. outras transformistas. Era mais travestis que trabalhavam, na realidade. Eram travestis que trabalhavam como transformistas? Como artistas da noite. Uhum. Tinha uma muito famosa chamada Nathalie Delon, uhum. que foi uma das grandes artistas de Porto Alegre. Ela trabalhava na boate, uma das primeiras do Dirnei Messias, que era famoso ali na Bento. Era um clube, na verdade, assim, mas do lado dos quartéis. Meu Deus, como é que é o nome disso? Vou lembrar daqui a pouco. Tá? Que era um dos lugares que mais sucesso fez, assim. L'Entourage? Não, L'Entourage é depois, nos anos 70 para 80. Flowers? O Flowers é assim, eu já ouviu falar, né? Já ouviu Flowers, falar. Eu não conheci, infelizmente. Quando eu surgi, o Flowers já tinha fechado. Mas o Flowers era assim, as pessoas batiam, tinha uma senha pra entrar. Que louco, ditadura militar, né? Era do lado dos quartéis. Uhum. Era uma loucura, a polícia batia lá sempre. E aí tinha uma coisa muito interessante, que os artistas que vinham se apresentar em Porto Alegre, São Paulo e Rio, eles ficavam à noite no Flowers. Porque o Dineiro fazia shows montados. Ele se montava como transformista como também. Transformista, mas ele montava espetáculos, com texto e com dublagem. O que o Zedão veio fazer um pouquinho depois, já nos anos 80, 90. Então ele pegava um texto, sei lá, uma coisa cabaré, uhum. filme cabaré, tá? E ele montava. Claro, uma estrutura um pouco menor, um trabalho mais reduzido, mas com os números do filme. Uhum. Então era muito legal. Assim, devia ser, porque eu nunca vi. E então tinha essa preocupação em ter os shows incríveis. E dessa época eu lembro muito dessa artista. Eu sei que existiram outras, mas assim, eu não vou recordar os nomes. Então, teve quem começou. Nós seguimos, né, fazendo isso por um período muito grande depois. E aí, a gente, o que nós fizemos? Né? Deixa eu só te perguntar, porque fiquei em dúvida se o Dirnei se montava também. Ele... Também. Eu não acho que ele se montava como mulher, uh-huh. mas ele fazia os personagens masculinos. Uh-huh. Não lembro, sinceramente, mas eu acho que nunca se montou como mulher. Né? E ele também era o diretor artístico dos shows. E aí depois, quando eu surgi, né, aí o movimento já estava muito forte. E foi quando a gente, o Zé Adão também, o Zé Adão Barbosa também entrou nesse momento. E aí a gente tinha um fascínio total por aqui. E aí ele resolveu que talvez fosse interessante levar esses artistas para o teatro. Então a gente fez a primeira apresentação em teatro, como show de transformista. Eu já tinha começado, eu acho que é 98, chamava Mulheres do Pau Brasil. Aí tinha Dandara no elenco, tinha Cala Campos também, que é dessa geração primeira, uma grande transformista. Era conhecida no país inteiro, ela participava de júris do Chacrinha, do Silvio Santos. Uhum. Foi deputada, eu acho. Fez uma carreira muito interessante. Uhum. Aí tinha Rebecca, enfim. E era um espetáculo de teatro de revista. Uhum. Toda a estrutura de teatro de revista, com números cômicos, esquetes curtos, dublagens. E foi um sucesso extraordinário. Assim, fazer... Como conhecer o teatro de câmara, né? Ali na República. Fazia no Teatro de Câmara, o Teatro de Câmara fica na República, ele é pra dentro, assim, tinha uma fila que saía, atravessava a rua, era uma coisa inacreditável. Aquele que tá em reforma? Aquele que tá em reforma, assim. Teatro de 200 e poucos lugares, sempre lotado. E a partir dali a gente começou a fazer. Então, nós nos tornamos muito conhecidos por isso, porque a gente saiu das boates, das casas noturnas, já pro teatro. A partir daí começaram a surgir outros artistas, que é... Aí veio Charlene, veio Cassandra, é a geração delas. O Heinz meio que aconteceu lá um pouco depois, mas o Heinz fez o nosso terceiro espetáculo, eu acho, de teatro. Chamava Crazy Dogs. E também logo começou, já trabalhava em teatro, também seguiu fazendo teatro. Hoje ele eventualmente faz o... não esqueci o personagem. A Kelly Bola. E daí surgiu o Nick. Nick, que fazia o Michael Jackson, né? Hoje mora na França. Tô tentando lembrar os nomes. A Maitê, ela... A Maitê é muito antes. Ela fazia show mas também. Mas eu nunca vi. Parece que sim, mas eu nunca vi. A Maitê era amiga íntima da Megalu, né? Elas viviam muito juntas, mas eu não lembro. Eu nunca vi a Maitê fazendo show. Mas parece que fazia, não fez o início de carreira. E aí, então, veio essa nova geração, né? Que aí era a drag, eram as drags mesmo, aí já eram tituladas como drags. A Charlene é a primeira drag de Porto Alegre que eu conheço. E delas veio, a partir delas veio essa geração que tu vê hoje. São essas que estão lá pelo Vitrô e pelo Orquim. Uhum. Que eu conheço algumas, não conheço todas, mas eu vejo que tem muita coisa interessante ali, tem muita coisa boa. Tem muito em função também desses programas de TV, especialmente da RuPaul. Agora eu vi que ontem eu tava vendo, tem uma versão brasileira da RuPaul, sim, né? Sim, estreou agora. Estreou ontem, eu acho. Agora é só a apresentação das artistas, não tem... Eu peguei o finalzinho. Eu não assisti ainda, mas... Ontem foi o segundo, acho que foi a estreia ontem. Ah, eu acho que sim. Aí elas estão só se conhecendo. Uhum. E agora, a partir acho que da semana que vem, começam as eliminatórias e os números. Eu acho maravilhoso, porque tem coisas que eu admiro muito. Tá? Tem artistas que eu admiro muito, não? Que nem são... Eu gosto muito do Ícaro Kadosh. Eu acho tão fantástico o que ele faz. Como performance. Eu acho que eu vi o Ícaro dublando uma vez, lá no Extravaganza, aquela festa Extravaganza, comigo, eu estava apresentando aquela noite. Ele fez um Eurythmics. Ah, não é o nome da cantora do Eurythmics? Sabe de quem eu tô falando? Sim, foi a dublagem que eu fiz foi dela, né? Da Sweet Dreams. Sweet Dreams! É. Exatamente! Quem fica nu, o número é lindo, ele vai tirando. É tão emocionante. Tira a roupa toda. E ele fica nu. Como é que é o nome da cantora? Agora me tá, eu vou lembrar. E eu gosto muito, acho o trabalho dele muito interessante. E como proposta, assim, como linguagem também, ele é muito interessante. Experimenta muito. Né? Ele experimenta, ele não fica num lugar só. Ele vai, agora ele tá fazendo uma série de figuras do Zodíaco. Muito interessante, muito bonito. Claro que ele tem todo um aparato, assim, trabalho de produção bem grande e ele é bem reconhecido. Eu gosto muito da... Como é que é o nome dela? Da filósofa. Ah, gente. Eu tô péssimo pros nomes. E se monta também. Apresenta um programa que o Ícaro também apresenta. Lars von Trier na cabeça, olha lá. Ai, a Rita Von Hunt, sim. Adoro, acho incrível. Adoro, professora também, né? Acho. Tu deve conhecer, tu deve gostar também, né? Eu gosto dela, é uma referência pra mim. Pai, impressionante, assim. As coisas que ela fala são tão pontuais, tão assim, sabe, vem na hora certa, eu gosto muito de ouvir. Além de ser super articulada. E, Laura, uma pergunta que me ocorreu... Ah, fugir do assunto, né? Uma pergunta... Não, não é sobre isso mesmo, é uma conversa, né? Eu tenho perguntas, guias, mas, inclusive, me ocorreu uma pergunta que nem tá aqui agora, que é... É, se você... Porque hoje eu tenho... O que me chama muita atenção é que existem drags em várias frentes. A gente tá na universidade, a gente tá fazendo coisas que... E aí a pergunta é essa. Quando você começou ali nos anos 90, em 2000, essas artistas, elas... Você via elas também em essas várias funções, não, para além dos shows? Não. Não, as que eu conheciam eram, faziam shows e eram cabeleireiras. Uhum. A maior parte delas, a maioria delas. Uhum. Trabalhavam em salões e se produziam à noite. Uhum. Não tinha... Elas não estavam ainda na faculdade. Quando eu comecei, claro, algumas deveriam estar, né? Mas não como hoje. Hoje em várias frentes, né, surgem drags, leitoras que leem histórias para crianças. Que trabalham em vários lugares. Em várias frentes. E trazem a linguagem da drag para esses acho trabalhos. Acho incrível. Né? Acho maravilhoso. Então isso é novo? É novo. Isso é relativamente novo. Novo eu te digo o quê? Sei lá. Tem conhecimento disso? Talvez há 5, 6 anos que elas realmente estão tomando outras frentes. Estão conseguindo entrar no mercado de trabalho, né? Assim. Inventar. Eu gosto, por exemplo, eu gosto muito da Pena também. No dia do Orquiduma, ela tava lá. Uhum. Aí a gente já fez um papinho ali com a Adriane para fazer alguma coisa no Extravaganza com ela. Agora ela me chamou para fazer um podcast. Então são essas pessoas que me interessam. Atena, não tô ligada. Atena toda tatuada. Ah, sim, que ela tá, poeta. Tá na política daí, né? Mas ela não faz drag daí. Não é, ela é trans. Sim. Mas eu gosto muito do... Do jeito que ela se coloca, assim, eu acho incrível. Tem um filme que ela faz. Ela lê poesia na rua, né? Slam? Uhum. Slam, é isso aí. Slam é uma coisa nova também, não existia. E Lauro, deixa eu ver aqui. Sobre essas artistas todas que você comentou, tem alguma que... Ah, eu acho que eu já te perguntei isso, você me disse que é o Castanha. É alguma que te marcou em especial? Muitas me marcaram, Douglas. O Castanha, pra mim, é uma referência de ator, né? Ator transformista. Porque o Castanha começou a fazer teatro antes. Uhum. E logo, quer dizer, um pouquinho antes e logo em seguida eu comecei. Quando eu vi o Castanha pela primeira vez, eu achei incrível aquilo. Uhum. Assim, como ele transgredia. Era uma outra coisa. Era para além do trabalho de ator. E era incrível, era formidável o que eu via ali. E logo ele começou a se montar e fazer shows. Então, e tudo assim, foi pela intuição, ele foi sendo levado e procurando um lugar onde ele conseguia estar bem. Seu lugar de eu gosto muito disso, mas esse é o lugar de fala mesmo. E aí logo em seguida, foi ele que me levou pela primeira vez, né? Eu te contei isso. Ele que a gente fala no espetáculo ainda, tipo, não sei se eu te amo ou te odeio por causa disso. E... Não teve mais volta. Eu não teve como voltar. E a gente começou a fazer uma parceria logo em seguida. Então, nós não ficamos amigos imediatamente, né? Assim, a gente só se fletava, via as coisas dele, mas a gente nem conversava. E aí, eu não sei como, a gente começou a ter um relacionamento intenso, assim, e hoje nós trabalhamos juntos direto. Então, para mim, ele é uma grande referência como ator, como artista. Mas para mim, ele é um grande artista, assim, dentro de todas as funções da arte, porque ele é capaz de fazer tudo. Ele faz muito bem cinema, ele faz muito bem teatro, ele faz muito bem o trabalho de transformista. Ele é muito criativo, ele tem um poder de criação infinito. Uhum. E eu gostava muito da Dandara, porque a Dandara tinha um timing perfeito de comédia, que era natural. Aquilo era dela, não tinha como tirar. A Dandara sabia muito bem, acho que eu falei isso da outra vez, dizer a piada, esperar a reação do público e seguir com o texto. Porque a gente, assim, eu também aprendi. Porque eu era muito rápido, assim, muito imediatista, fazia as coisas e não dava esse tempo. Uhum. Tem que dar o tempo para a pessoa entender o que tu falou. Até porque às vezes não, quase sempre, o teu raciocínio é muito mais rápido do que a pessoa que está te assistindo, né? Vai e troca de assunto. Então tu tem que dar um tempo para essas pessoas te acompanharem. A Dandara conseguia fazer isso magistralmente. E a Rebeca, que era assim, era uma artista inteira, sabia fazer tudo. Dançava lindamente, dublava maravilhosamente. Ela poderia ter, teve várias oportunidades de cinema também. Teve várias oportunidades para sair daqui, ter uma carreira nacional, mas por vários motivos não quis. Então, eu sinto, pra mim, são essas três referências. Da noite, são essas. Uhum. Eu gosto muito de Glória, gosto muito de Sibeli, gosto da Cassandra, gosto da Chalene. Mas, assim, eu acho que todos nós ainda temos algumas limitações, sabe? Uhum. Não são limitações, eu acho que a gente tem um trabalho íntegro e verdadeiro, inteiro. Uhum. Mas não chega lá onde essas três pessoas chegaram primeiro. Uma admiração. Admiração, pode ser. E sobre os espaços aqui, né, em que o transformismo se manifestou, se manifesta em Porto Alegre, pelas nossas conversas eu sei então que o transformismo está muito presente na noite, né, e que a partir do trabalho de vocês é que vocês ocupam esse espaço do teatro com o transformismo, também tiveram algumas experiências no cinema, como a própria Rebeca, né? E aí eu queria te perguntar quais desses espaços tiveram mais espaço, assim, pro transformismo e ainda tem? Eu acho que ainda são as casas noturnas que abrem seus espaços para shows. O Vitrô, por exemplo, está há 40 anos. Vitrô começou mais ou menos comigo, acho que um pouquinho, comigo eu digo com minha carreira de ator, acho que um pouquinho antes ainda. Vitrô tá lá, inteiro, com shows todos os domingos, com público bom. Eu acho que eles conseguiram permanecer e se renovar, se transformaram. Quem ficou parado, estagnado, fechou. Uhum. E acho que tem umas tentativas, algumas experiências que não dão certo. Não sei porquê, talvez muito por conta de administração errada. Por exemplo, o Mix, eu acho que é um lugar super interessante de frequentar. Mas, que não houve uma renovação ali, né? Que fez sempre os mesmos artistas. Até porque tem uma questão que é importantíssima, que é a financeira, né? Eles pagam muito mal os artistas. Tem aquela coisa que eu odeio de fazer show cortesia, que fulano tá fazendo aniversário, então vou dar de presente. Não existe, é o teu trabalho. Isso que eu queria perguntar também. Eu faço isso. Já ofereceram? Já fiz, mas eu não faço mais. Porque eu acho isso de uma irresponsabilidade, um trabalho, desrespeito. Né? Um tem que sair da minha casa, botar uma maquiagem, colocar. Gastar não, mas. Oferecer meu tempo, pra quê? É o trabalho do artista, então ele tem que ser remunerado por isso. Então aí começam esses equívocos, as pessoas começam a não frequentar. O Vitrô, por exemplo, é um lugar que paga muito bem seus artistas. O Vitrô, ele tem uma classificação financeira. Os artistas, isso eu acho super bacana, sabe? Uhum. Quando eu vou fazer show lá, eu e Castanha, nosso cachê é muito maior do que os artistas que estão começando agora. Mais tempo. Por quê? Porque reconhece o trabalho que nós temos. E que foi muito dedicado também àquela casa. Tem uma hierarquia lá que eu acho muito legal. E essa hierarquia, ela tem alguns níveis específicos ou varia? Eu não sei como é que eles tratam isso. Não sei como é que eles administram isso. Mas eu sei que toda vez que eu vou lá, e o Castanha vai lá, o nosso cachê sempre é maior. Uhum. Assim como é o Workroom. É em paralelo? Os dois, assim? Nosso é, porque eles medem um pouquinho pelo tempo de carreira, né? Sim, claro. Nós temos quase o mesmo tempo. E é sobre isso? E é justo, não? Eu acho super justo. Uhum. Eu não posso receber o mesmo que a pessoa que começou ontem. Uhum. Uhum. A gente não está nem avaliando o trabalho artístico, né? A gente está avaliando aí o tempo de carreira. Sim. Eu acho justíssimo. Qualquer outro trabalho é assim também. Qualquer outro trabalho é assim. Se você tem mais tempo de experiência, o seu trabalho ele tem um valor agregado, né? Claro. Deixa eu te falar do Workroom, que eu acho muito legal, eu admiro muito. Eu acho que é é um lugar, hoje é um lugar de referência para o transformismo. Uhum. Porque lá, vai, qualquer dia que tu for, de quarta a domingo, tem show. Os proprietários se preocupam muito com essa questão dos shows, sempre levam. Eu achava no início que tinha aquela coisa do etarismo, que eu já comentei contigo. Sim. Eu acho que tem um pouquinho, mas eles já estão mais abertos. Estão começando a ver que os artistas, como eu, como Castanha, têm possibilidades tanto quanto os novos lá. Tanto que a gente fez aquele jogo. E foi bárbaro, né? Foi incrível. Um dos melhores que eu já assisti, assim. Eu adorei também aquela noite. Vai, pra mim foi incrível. E pra provar, sabe, assim, os dois lá, somos capazes de fazer, sabe? Com a mesma intensidade, com o mesmo vigor, com a mesma energia que os outros artistas fazem. E trazendo coisas novas pra aquele espaço. Sim. E agora o Castanho vai fazer amanhã, por exemplo. Sim. Então, eu acho muito legal que os meninos estejam abertos a isso, estejam entendendo como funcionam as coisas. E não façam mais essa discriminação. Eu acho que esses dois lugares ainda estão em atividade, plena atividade, levam muita gente, mas alguns se perderam no caminho, ficaram com um público muito pequeno e muito específico. Uhum. Um público que é mesmo daquele espaço. Sim. Então, acho que o mix pode ser assim. Pode ser classificado assim, o indie pode ser classificado assim. Não sei se tu conhece o indie pub. Discretos eu já... Indiscretos? A gente chama de indie pub agora. Que já foi a grande casa noturna pra nós. Grande, grande. Inclusive era indiscreto, e daí agora se chama... Era discreto. Discreto. Era discreto. E aí agora é indiscreto. Depois virou indiscretos. Depois virou local hero, depois virou escândalo, e agora é indie pub. Agora é indie pub. Eu já, assim, acompanho pelo Instagram, mas ainda não fui lá. E lá o... É quase um clube também, assim. Só para as pessoas... As mesmas pessoas. Uhum. E o Márcio, que é o proprietário, ele não faz questão de ser diferente. Gosta de trabalhar, porque é um lugar muito pequeno também. Então é isso. E agora soube que a Lolita Blum abriu um lugar ali na... Eu acho que na Cidade Baixa, né? Ela tá trabalhando, eu acho, no... ali na João Alfredo, mas é uma festa que ela faz de João after, Alfredo. Né? Eu não sei se é after, é? Faz uma festa de after, que eu nunca vi na minha vida, confesso. Encontrei ela lá no Mix, ela comentou que a festa começa às 4, 5 horas da manhã e vai até meio-dia. Eu achei legal, porque eu nunca vi isso. É que ela faz essas festas em outros lugares, né? Eu lembro que ela alugava lugares para fazer os afters, mas agora ela tem uma casa específica. Então é o mesmo horário? É, nesse horário. Eu achei que ela tava abrindo mais cedo. Não sei, horário, também não, é esse não sei. Horário. Interessante, né? E tem outros lugares que não são exatamente LGBTQIA+, mas que tem um público diverso, que é o povo. O povo cultural. Sim. É um lugar onde está indo muita gente. Eu sei que a Gabi Granada, né, trabalha lá, que é um artista que eu acho muito legal também. Uhum. Tem essa pegada de ator. Uhum. Eu acho que ele até faz pessoal ali é do Dade, né? Eu acho que ele faz Dade. E agora vai ter... Tem o Porto Alegre em Sena. Sim. Porto Alegre em Sena, né? É. E vai ter algumas atividades ali no povo. E eles vão... A Granada... São dois Granadas, eu não entendo muito. Sim, são, né? Sim. Tá. Eles são colegas? A Maria Helena e a... A Gabi. A Lau. É, isso. Tá. Isso. E eu sei que eles Maria vão Laura Granada e a Gabi Granada. Gabi Granada, eles vão fazer um pocket. Uhum. Só com cenas de novelas, dublagens de novelas. Uhum. Eu fiquei muito. Eu vi um trechinho no Instagram e achei tão interessante e eu quero ver isso. Uhum. Então tem outros lugares que estão. Tinha uma outra casa também do Jardel. Me fame? Pode ser que tinha um jardim. Atrás. Um quintal, onde o show acontecia ali? Isso, que era ali na João Alfredo também. Não sei, né? Se esse lugar ainda. José do Patrocínio, fechou, infelizmente. É. Início desse ano. Pois existem. Uma movimentação. Uma movimentação, né? É. Que ficaram o que ficou mesmo é o Vitrô. Até porque, assim, o lugar ainda, né? O lugar que as pessoas ainda frequentam, agora, nesse momento, são os bairros que as pessoas frequentam, que tem. Tem essa coisa noturna, né? Essas possibilidades noturnas é a Cidade Baixa e o Quarto Distrito. Sim. O Quarto Distrito tem um mix e tá abrindo, já sei que tem uma outra casa no fundo que tá abrindo ali perto, gay. Uhum. Então eu acho que vai ficar bem esses dois polos, assim, sabe? E aí com o Vitrono, assim, um escorredor, uhum, com a Lejardin. Se bem que a Lejardin é uma outra coisa, né? A Lejardin já é uma... Eu conheci, fui lá conhecer, assisti o Castanha lá. É, a Lejardin já é um lugar mais pra sexo, né? Uhum. Assim, pra pegação. Mas interessante que tenha show também. É, sempre teve. Desde quando eu era Eróticos e eu trabalhava lá, sempre teve show. E na época tinha show todos os dias, menos segunda-feira. Agora acho que é só no final de semana. Então esses lugares ainda resistem, uhum, porque tem um apelo, tem um público que gosta, que frequenta. Mas eu queria ver novas possibilidades, assim. Como é o caso do povo, lamento que esse tenha fechado. É, era muito gostoso o espaço. E Lauro, além de... Assim, claro, se você puder me dizer alguma diferença de dinâmica, se existe alguma diferença, você já me falou que existe, então tô... algumas diferenças de dinâmica do trabalho na casa noturna e no teatro. Com certeza. O teatro é um lugar mais... Essa palavra é horrível, tá? Mas é... É mais profissional, né? Porque exige um tempo maior de maturação do trabalho, né? A gente tem muito tempo de ensaio. É um lugar de formação, é um lugar de estudo. É um lugar onde a gente passa muito tempo. Os ensaios da companhia são de 7 horas. Diárias, de duas a três vezes por semana. Então, a gente prefere fazer um trabalho mais intenso durante 2 ou 3 dias do que todos os dias e ter um tempo menor. Isso é com frequência ou quando tem um trabalho? Quando tem um trabalho. E daí vocês ficam quantos meses nesse ritmo? Ah, e a gente já ficou 9 meses. Para a Comédia dos Erros nós ficamos 9 meses trabalhando, para o Estremeço nós ficamos 9 meses trabalhando. O último espetáculo antes da pandemia, que é o Espalhem Minhas Cinzas no Euro Disney, esse foi um pouco mais rápido, acho que foram 3 meses. Mas também tinha um elenco maior, menor, era um espetáculo mais curto e a gente conseguiu trabalhar ele mais rápido. Mas a gente trabalha... O processo é muito interessante porque a gente nunca começa com texto. Às vezes a gente nem sabe que texto que vai fazer. A gente começa com... A gente tem um projeto, vamos fazer um projeto. Vamos escrever um projeto, ganhando. Quase sempre é com financiamento. A gente quase nunca trabalha lá sem financiamento, porque é muito desgastante. A gente não sabe o que vai acontecer, como que a gente vai montar esse trabalho sem dinheiro. Então a gente ganha um projeto e começa a trabalhar. Então a gente vai trabalhando em torno de tudo. Traz pessoas de fora para fazer oficinas que tenham a ver com aquele processo. Depois de uns 2 meses que a gente começa a trabalhar no texto. Pega o texto, começa a ler e aí parte para as improvisações. Quase nunca a gente faz o texto como ele é, de verdade. A Comédia dos Erros, então, a Comédia dos Erros era tudo em prosa e verso. A gente conseguiu mudar quase todo para tornar mais... Porque é Shakespeare, né? Shakespeare era um pouco difícil. A linguagem, então, para aproximar mais do público, a gente mudou muita coisa. Uhum. E é um trabalho incrível, né? Porque aí tem o teu trabalho ali também, né? Junto com a direção de criação. De todas as pessoas que entram para ajudar, técnica vocal, pessoa que trabalha o corpo. Uhum. E não, na boate não, né? Na casa noturna é, tu já vai lá com as coisas mais ou menos não. As coisas prontas. Vai lá, trabalha, faz o teu número, brinca um pouco com o público. Então nesse sentido de preparação, eu acho bem diferente, completamente diferente. E uma coisa que eu até me porque dei... o personagem tu já tem ele, né? Uhum. Já tá com o personagem pronto. No trabalho no teatro tu tem que criar o personagem. Investir nesse... Isso leva muito tempo. E uma coisa que eu percebi e que achei interessante é que vocês levaram um fragmento desse espetáculo que vocês fizeram no teatro pro workroom. Eu achei isso muito legal, porque aí é um trabalho que já teve lá um investimento, ele foi feito para um contexto específico, mas vocês conseguem adaptar ele para esse outro contexto também. Na realidade não é bem assim. A gente já tinha esses números. Uhum. Esse número que eu faço com o Castanho, do Total Eclipse do Amor, que é o das Corrêa, sim. Aquele a gente criou. Nós criamos para a Casa das Três Irenes. Uhum. O espetáculo tinha eu, Caio e o Castanho. O que eu faço com as bonecas, de voodoo, amiga, eu e Castanha já fazíamos há muito tempo. Uhum. Depois, quando a gente foi fazer o bordel das Irmãs Metralha, eu fiz e aperfeiçoei com a Dandara. Uhum. Porque a gente só usava os voodoos e brincava. Daí com a Dandara a gente criou a coisa de fogo, uhum, de estrangular, enfim, eu batia com a cabeça dela numa cadeira. Era incrível, era maravilhoso. Então a gente deu uma burilada em alguns números para colocar no teatro. Uhum. Mas alguns a gente já tinha antes. É isso, tá vendo? Deu. É meio que alguns surgem pra Casa Noturna e depois vão pro teatro. E alguns já existiam vão pro... E vão pra Casa Noturna. Só. Alguns são criados no teatro e vão pra Casa Noturna. Essa troca. É. Eu achei muito interessante isso, porque eu não tinha me pensado sobre isso ainda. E você chegou a ter outra profissão, além do transformismo? Nunca. Nunca? Além do ator. Como ator daí? Não. Dentro do teatro, dentro do trabalho do teatro, sim. Porque tu não pode viver só com atuação. Eu sou produtor. A Corra que as Palhaças Vêm Aí é produção minha. Eu faço toda a produção. E a produção é uma coisa que exige muito trabalho. Quando tá em cartaz, assim, o dia inteiro trabalhando. Eu sou assessor de imprensa. Eu faço divulgação para vários grupos de Porto Alegre. Trabalhei na Secretaria Municipal da Cultura durante 5 anos, na administração do PT, acho que era o Tarso, prefeito. Não, era o... Era o Tarso, sim. O Luciano Labassi, no Porto Alegre em Cena. Uhum. Mas sempre dentro da... Como dentro da, do teatro. Dentro como... da área do teatro. Isso sempre, desde o lado... Desde a aplicação. Desde a aplicação. Desde a aplicação. Nunca tive um trabalho com carteira assinada, por exemplo. Como bancário, sei lá. Porque eu fiz jornalismo, né? Eu tentei fazer jornalismo. Prestei dois vestibulares para jornalismo. Na época era comunicação social, era jornalismo e publicidade. E eu não passei nos dois. Uhum. Mas eu estava tão envolvido com o teatro que eu disse, não, não vou ter uma formação universitária, porque eu não fiz idade também, né? Uhum. Mas eu, tudo que eu precisava eu aprendi fazendo. Então. Uhum. Mas eu me ressinto um pouco de não ter uma faculdade, sabe? Uhum. Porque hoje seria muito importante, porque eu poderia estar dando aula. Eu dou aula, sabe? Sim. Dou aula para lugares muito específicos. Eu dou aula para Geração Calpoa, que é um braço ali da Secretaria de Saúde, que trabalha com usuários de drogas e pessoas emocionalmente problemáticas, assim, esquizofrenia, depressão. E é muito legal isso. Faz tempo agora que eu não fico, mas depois da pandemia eu voltei só uma vez. São assim 5 meses, um grupo que eu trabalho 5 meses, e é muito bacana para a autoestima deles e para melhorar a comunidade. É visível, assim, como eles mudam. Então esse trabalho dá muito prazer em fazer. É um trabalho que eu faço sem receber absolutamente nada. Porque eu acho que chega um momento da vida que tu tem que dar algo para as pessoas, né? Sim. Então eu faço isso, que eu adoro, e vejo os resultados. Uhum. Um trabalho voluntário muito legal. Agora, no início do ano que vem, eu vou retornar. E aí eu tô com uma oficina, agora a gente tá com um projeto do Extravaganza, pra Funarte, que é um projeto grande, de um ano inteiro. Então ele exige muita coisa. É a criação de um novo espetáculo, estrear um novo espetáculo, oficinas, laboratórios. Em contrapartida daí? Em contrapartida. Não, é o projeto. Quanto mais coisas tu tiver no projeto, quanto mais pessoas tu agregar, mais possibilidades tu tem de ser selecionado. Porque ele é todo pontuado. Ele é pontuado, vocês estão deixando louco se for obrigado a militar. E aí eu fiquei pensando, a Adriane disse, cada um de vocês sugere uma oficina. Né? Ao longo desse ano, a oficina pode ser de 5 meses, 4 meses, o que vocês acharem melhor. Aí eu fiquei pensando se eu trabalharia novamente com Geração ou não. Mas a Geração é uma outra coisa. Uhum. Então, ontem eu acabei escrevendo a minha oficina. Eu vou dar uma oficina para trans e travestis. Uhum. Transsexuais e travestis, junto com Igualdade. Que legal. E vou fazer uma oficina de 5 meses. duas vezes por semana. É o meu projeto, tá? Duas Sim. vezes por semana, de 3 horas diárias. Que legal. Que vai, assim, que eu quero trabalhar muito a vivência dessas pessoas, né? A partir do que elas vão me fornecer, a gente vai trabalhar em sala de aula. E depois eu quero fazer um trabalho de conclusão, criar uma dramaturgia com elas, de autoficção mesmo, assim, Sim. a partir do que elas... Que legal, que massa esse papel. É, eu já vim com isso, sabe? Muito legal. Muito Tomara tempo. Tomara que role, porque é uma proposta. Mesmo se não rolar nesse projeto, eu vou fazer Você de qualquer tocar. Forma. Que legal. Eu já procurei o Ling uma vez para fazer, porque o Ling tem essa coisa um pouco sofisticada, mas ele, sabe o Instituto Ling? Sim. Mas eles também têm um trabalho social muito, muito importante. E eu sou muito amiga da diretora artística do Ling, e eu já ofereci essa oficina para ela. Ela disse, vem aqui conversar, eu acabei nunca indo. Mas o meu interesse mesmo é focar na dramaturgia, sabe? Fazer um espetáculo com essas pessoas, ver o que resulta isso, sabe? Trazendo todas essas experiências. Vai ser um projeto, vai resultar em algo muito massa. É, eu acho que sim. Acho que a gente vai trabalhar muito com dor, né? Com sofrimento, mas também com superação, porque é o que envolve, nos envolve a todos nós, né? Mas eu não quero só trabalhar essa questão da dor, do preconceito, da discriminação. Quero ver até onde essas pessoas conseguiram ir e onde que elas podem ir além a partir daqui, né? Porque isso pode ajudar muito. Abrir o processo de autoconhecimento. Estou muito entusiasmado com isso. Então, um projeto muito lindo. A última vez que a gente conversou ainda não existia. Não, já existia aqui, mas eu não tinha ainda... materializado nas escritas. Não tinha muito falado sobre ele. E, Lauro, essas eram as perguntas que faltaram. E tinha uma coisa aqui que me ocorreu, mas eu me fugiu de novo. Que eu queria te perguntar. Ai, sim. É uma questão que me ocorreu recentemente. Se você percebeu, se você já percebeu na sua geração de artistas, porque dessa geração de artistas eu conheço vocês. Assim, você, a Glória, o Castanha e o Everton. Algumas outras pessoas. E eu fiquei curiosa para saber se haviam disputas entre grupos de artistas. Como que era esse clima entre as artistas? Era um clima amigável? Além do grupo de vocês, existiam outros grupos? Não havia grupos. Aham. Não havia. Eram pessoas individuais mesmo? É. Não, eu... Olha, sinceramente, não havia competição. Eu acho que cada um queria... Claro, né? Sempre há as pessoas que têm um ego um pouquinho maior, mas nunca houve nada mais grave nesse sentido, como, sei lá, sabotagem. Uhum. Nunca ouvi falar, pelo menos, sabe? Eu acho que antes de nós, sim, fim de coisas bobas, assim como colocarem alfinetes no figurino do artista, uhum, antes dele entrar em cena. Colocarem pó de mico no figurino. Ouvi comentários assim, né? Mas muito esporádicos. Mas entre nós, assim, quando eu surgi, o que tinha uma vontade enorme de fazer, de se apresentar. Claro que aí tinha uma divisão bem, bem, bem focada e bem forte entre os artistas que eram somente dubladores e os artistas que eram apresentadores, que é o meu caso. Não era competição, mas nós éramos mais valorizados. Porque a gente fazia esse trabalho, que acompanhava o show inteiro, apresentava, se falava com a plateia. Então nós ganhávamos mais do que aquele artista que ia fazer apenas um número na noite. Mas isso nunca foi problema, eu acredito que não. E aqueles que se sentiam, talvez, ressentidos com isso, começaram a procurar um trabalho também, começaram a também fazer um trabalho como apresentadores. Foi o caso da Suzy. A Suzy começou como dubladora, simplesmente, e depois ela percebeu que poderia. Eu acho que ela nunca foi boa, mas enfim, é cá entre nós, eu acho que ela aprendeu muito, tá? Hoje, só que ela ficou presa, ela ficou engessada assim dentro daquele lugar. Tu tira a Suzy dali e ela fica completamente desesperada. Eu já vi ela no outro palco e ela não sabe como agir. Mas eu acho que ela foi aprendendo ali a fazer. Ela faz o básico, cumpre com o trabalho dela. Porque ela se sentiu necessidade de fazer isso. E ela já está ali há acho que uns 20 anos. Contratada, né? Contratada, com carteira assinada. Ela é uma artista que tem carteira assinada. Uma das únicas, né? Tem plano de saúde. Isso que eu acho fantástico no Vitor, sabe? Essa... O respeito que ele tem pelos seus funcionários. Todas as pessoas ali são funcionários com carteira assinada. E tem todos os seus direitos. E é que isso também é uma... Eu acho que é meio que de uma lógica de trabalho que é diferente do que é hoje. Porque hoje é a lógica do freela, né? Todo mundo faz freelancer. É, mas tu entende que ele já faz isso há sei lá quanto tempo? Talvez contratando. Desde que... E resistindo ainda fazer dessa forma. Durante a pandemia ele conseguiu manter os seus artistas contratados, sabe? Sei lá de que forma, mas ele conseguiu pagar os seus artistas. Não deixou ninguém. Eu admiro muito o Beto por causa disso, sabe? É, respeito mesmo que ele tem. Valorização. Porque podia ser assim, tá? Hoje tu vai lá e faz... Te pago como todas as casas fazem. Nenhuma tem um vínculo assim com o artista como ele tem. E, Lauro, ainda sobre isso do grupo... Então, claro, sim. Amigo... Oi. Eu queria um outro... Queres mais um? Eu tô tranquilo. Isso do... então não tinham muitos outros artistas da geração de vocês? Não. Vocês. E eu fico... Uma coisa nós éramos poucos, nós éramos os mesmos. Tanto que a gente circulava pelas... A gente tinha... Porque tinha muito mais casas, né? Nessa época dos anos 90 até 2000, tinha muitas casas. Tinha a Wanda, tinha o Discretos, que também foi vários nomes que eu te falei. Tinha um bar, que era o W Pub, que era ótimo, que também tinha shows. Tinha bares com shows, né? Hoje não tem mas a maioria são boates. E então tinha noites em que a gente fazia, além dos shows que nós fazíamos fora das boates, em festas, em casamentos, tinha muito disso. Nós éramos muito chapéu, final de ano, por exemplo. Eu tinha uma agenda lotada de festas em empresas. Eles chamavam sempre um transformista para animar aquela festinha chata de final de ano, de entrega de presente para o amigo secreto. Fazer horrores, horrores com as pessoas. Então, tinha noite sim que a gente fazia só três. Imagina. Coitado daquela gente. Mas era maravilhoso. E a gente, assim, fiz Coca-Cola, fiz Paquetá, grandes empresas. Poxa, não tem mais. Preferem chamar um stand-up, alguma coisa assim. Mas a gente teve essa época glória. E aí tinha uma época que a gente tinha noites que nós fazíamos três shows. Saía de um lugar correndo pro outro. Isso era incrível. Diferentes. Podia fazer o mesmo show. Pode ser mais uma água, por favor. Uma água? Sem gás. A gente começava tipo 8 da manhã, 8 da noite, e acabava às 5 da manhã. E. Teve uma época, desculpa, em que eu quase que parei de fazer teatro. Porque eu ganhava tanto com shows, ganhava tão bem, que eu, assim, pra mim era um desgaste, assim, ensaiar e ainda fazer shows. Daí eu parei. Durante, sei lá, um ano, quase dois, eu fiquei só fazendo shows. Depois eu retomei, porque eu vi que tinha algo além daquilo, né? Tinha uma vida mais inteligente fora também. Não uma vida inteligente, mas tinha mais pra eu fazer. O que alimentava, né, de certa maneira. E, Lauro, é curioso como... Claro, isso é uma suposição, assim, mas me chama a atenção essa rede que vocês criaram entre vocês na companhia. Porque, de certa maneira, eu não sei, isso é uma divagação, assim, não é nenhuma pergunta. Mas eu fico com a impressão de que essa rede que vocês criaram, de alguma maneira... Ela é também aquilo que faz com que vocês estejam há 40 anos fazendo o que vocês fazem. Você acha que isso faz algum sentido? Faz todo sentido. Acho que existe além do trabalho, para o trabalho artístico, existe uma relação de amizade, de cumplicidade entre nós. Digo nós, eu, Castanha, Cibele, Glória, que tinha vindo Andara também, que a gente normalmente trabalhava, era esse o grupo que trabalhava, né? Às vezes entrava um ou outro artista fora, mas nós criamos essa intimidade e esse relacionamento que a gente levou para além do palco, a gente levou para a vida. Nós somos, mesmo que a gente não se fale, o Castanha, por exemplo, eu falo todo dia, todos os dias agora. Ele não me deixa em paz, é uma loucura. Ele me manda áudios assim de um minuto, 2 minutos, e ele me conta tudo que ele vai fazer. Ao mesmo tempo, eu acho maravilhoso, sabe? Porque eu sei que é carência, ele tá sozinho, ele precisa falar, ele precisa de se expressar. E assim, a gente tem a coisa do boa noite, que eu conto no espetáculo, que é inteiramente verdade. Toda noite tem. Ele pode estar, sei lá, agora no Festival de Gramado, ele tava toda noite trabalhando, chegava super tarde no hotel, tava lá o boa noite. Nem que eu não respondesse na hora ou ele. Então, eu acho tão incrível isso que a gente possa. Claro que não é só. Não são só alegrias, né? A gente já brigou muito, a gente já discutiu muito. Por diferenças de pensamento, de ideologia até. Mas a gente sempre conseguiu se entender, sabe? Sempre foi uma discussão boa. E já brigamos, assim, de ficar um tempo sem se falar. A Cibele é uma pessoa que tem um temperamento muito forte. Ela perde as estribeiras, sabe? Ela não tem limite, assim, não consegue. Aí a gente tem que puxar ela de volta. E por conta disso a gente brigou muitas vezes. Mas são brigas que eu acho que são importantes no relacionamento, sabe? Não são brigas, são discussões, na verdade. Para que a gente até melhore a relação. Então essas três pessoas, eu acho que são assim, amigos que eu vou levar por muito tempo. E vai para além, sim, do palco. Vai. Outros não. Eu também nem faço questão, né? São só colegas. Mas me chama muita atenção isso, porque é algo que... É que não há disputa. Entre nós não há disputa. Uma rede de apoio, né? Uma rede de apoio, de torcer também muito um pelo outro, né? Porque assim, nós estamos todos quase na mesma faixa de idade. O Castanha é o mais velho de nós. Então, nós estamos envelhecendo. E agora, mais do que nunca, a gente precisa se apoiar uns nos outros. Porque, bem ou mal, começam a vir os problemas de saúde, né? A gente começa a ter problemas também financeiros. Que nós somos pessoas sozinhas, quase todos nós. E a gente depende única e exclusivamente do trabalho que nós escolhemos para fazer. A Glória ainda tem um trabalho como política, né? Agora ela está na coordenação da diversidade, não sei bem como é que é o nome disso. O Everton é cabeleireiro, mas eu e o Cassiano, a gente vive da nossa arte. E agora, daqui a pouco, os trabalhos vão diminuir, eu sei disso. Ou não também. Mas a gente tem que estar preparado para isso. E aí a gente tem que se apoiar uns nos outros. Sim. Nem que seja assim, sabe? Um apoio mais emocional mesmo, dizer calma, as coisas. O Everton tá com um amigo morrendo já, não sei quanto tempo. Então todo dia a gente procura lá dar uma força para ele, sabe? Sim. E é isso, acho que é isso que a gente conseguiu levar adiante. Tão bonito, né? Enquanto ficou ali. Mas também são pessoas que a gente escolhe, eu acho. É o que nos escolhe. Parece frase feita, mas é verdade. Com a idade a gente vai aprendendo isso, com a maturidade a gente vai aprendendo. E era isso, Laura. Além das perguntas que tinham aqui, eu tirei várias curiosidades aí que eu fiquei matutando nos últimos. Quer me perguntar mais? Meses. Nossa, não estamos nem uma hora. Se você quiser me contar mais alguma coisa que você ache importante. Você já estava pensando, Douglas? Eu estava pensando que nós, a gente sempre teve um grande problema com relacionamentos. Estava pensando nisso ontem. Tinha uma época que eu achava que a gente não namorava, não tinha nenhum de nós que tinha um relacionamento. Assim, teve, mas nunca foi um relacionamento duradouro, um namoro, um casamento. Aí eu fico pensando, quê? Será que é porque a gente tem essa visibilidade, que tem muita gente que, é, que nos que gosta do nosso trabalho, que provoca talvez um ciúmesmo em alguém que eventualmente poderia ficar contigo, ou que essas pessoas têm medo de se aproximar de nós porque nós somos pessoas públicas? Fiquei muito sempre pensando nisso, é, porque assim, desde cedo, eu só tive um relacionamento duradouro, né? Foi de 3 anos. E que também não foram essas maravilhas todas. Eu acho que nunca é, né? Pode atender, amor. É spam. É spam. Então eu acho que a gente sacrifica um pouco da parte da nossa, uma parte da nossa vida em função do nosso trabalho. É, isso me toca, sabia? Você me compartilhar isso, porque... É, eu, é um conflito também que eu percebo, assim, na minha vivência em relação a... Eu não compartilho boa parte da minha personalidade, de quem eu sou, com pessoas que eu acabo de conhecer, por exemplo. Primeiro porque quando eu faço isso, as pessoas acham que eu sou louca, né? Fogem igual o diabo foge da cruz. Mas eu sinto isso também na minha vivência, embora, enfim, também não tive muitos relacionamentos. E percebo que quando mas as pessoas acessam... Mas a gente tem uma diferença bem grande de idade. De idade, mas é algo que me afeta também. É algo que... É, eu queria saber de ti. Atravessa isso também. As pessoas e tu acredita... Que é medo. Parece que quando elas veem esse corpo alunar, parece que eles não conseguem... É, parece que essa é a imagem que fica, é a imagem mais forte, talvez, que fica. E as pessoas não, parece que não sabem lidar com uma pessoa que faz esse trânsito. Não consegue administrar isso, né? Tu vê isso nos outros artistas, assim, mais jovens? Eu tenho colegas que, enfim, já ouvi falar, sim, de drag queens. Vejo drag queens também no Grindr. Outras drag queens fazendo essa mesma estratégia de no Grindr, a gente coloca lá, não fala que é drag queen, a gente coloca uma foto, enfim, eu assumo uma outra expressão lá no Grindr, é um drag king, daí a gente pode dizer que é um drag king, que é o magrão, uma estratégia que eu criei pra me relacionar. E vejo outras drags também conhecidas, às vezes até também fazendo isso, assim, não se identificando nesses aplicativos, como drag queen, não compartilhando essa parte da sua vivência. Então eu acho que... Com que tipo de pessoa tu gosta de te relacionar? Assim, com pessoas afins, outras drags? Eu tô nesse momento... Uma possibilidade grande, assim. Eu tô nesse momento descobrindo, sabe? Porque... Eu tô nesse momento da minha vida, eu tô percebendo que eu não me interesso mais por... Pessoas que não sabem conversar, tipo, não dura. Pra eu me manter interessado, tá curioso, eu preciso, sabe, acessar camadas, quero complexidade. Mas é isso que tu quer agora? É o que eu procuro, mas não é... Não, porque eu já procurei isso, tá? Não é só o que eu vivencio. Não tive... Não tive sucesso, aí eu procurei uma outra coisa. Que é o relacionamento mais rápido, mais dinâmico com os garotos de programa. Uhum. Mas também não satisfaz, né? Vai lá, toma preparo, paga, às vezes é bom, às vezes não é. Mas tem um vazio enorme. Aí eu pensei, ai, não quero mais isso. Aí penso, rede social também não. Rede social é aplicativo, uma coisa que me instigue muito. E aí também tem uma outra questão. Eu acho que assim, as pessoas gay, porque eu falo gay no geral, né? Assim, nós somos gays, acima de qualquer coisa. Tem essa coisa estética, coisa da beleza. Todos, praticamente todos. Então aqueles que são menos favorecidos fisicamente, são bonitos, como a gente fala, eles têm menos chances de relacionamento. Eu fui vendo isso no mundo. Eu nunca fui bonito, por exemplo, e eu nunca tive assim, pessoas que querendo ficar comigo. Eu sempre eu que precisava ir atrás. Aí via que os meus amigos mais bonitos tinham mais facilidade. Tu vê isso também? Ah, eu acho que de certa maneira sim, mas eu meio que... Mas isso existe. Sim, existe. Mas eu tenho também me dado conta de que essas pessoas, isso não significa que elas também não tenham os problemas ou que elas sejam felizes, né? Claro que não. Porque... Mas é uma retórica, assim, é quase sempre a mesma coisa. Sim, o corpo é hoje, principalmente, né? Muito... É superestimado. Valorizado. Sim, é uma questão, assim. Mas aí eu acho que vai de cada um descobrir como lidar, né? Porque pra mim é uma questão, porque o meu corpo não vejo como sendo um corpo dentro do padrão, sabe? É... Nem que eu queira, porque o meu biótipo de corpo é esse. O meu também. Então, mesmo que eu vá fazer academia, eu não vou ficar gigante. Meu corpo não é. E eu também me dou conta de que eu não quero. Não é o que me interessa. Mas eu também não. Então, meio que eu acho que uma como lidar, né? É, mas é uma questão que eu queria levantar, assim, pra ver como que... Mas eu achei interessante. Como se comportam essas outras pessoas, assim. E uma coisa que eu fiquei pensando, que me deixou instigada, fiquei curiosa, e aí também se você não quiser colocar, que eu coloque isso, é só me dizer, mas acho que não tem nada demais, a gente já falou disso, que é sobre essa coisa de cachês, assim, da cortesia. Isso já... isso é comum em outros lugares também? Não. É ali. Sabe por que que isso... Eu me dei conta disso, que fica entre nós, tá? Por favor. Essa parte eu não vou pôr. Claro. Eu acho que eu vou até desligar, porque a gente já tá... Vamos falar agora de divagando.